18 da manhã, lá no Miracema, com atendimento gratuito para as mulheres. Daqui a pouco eu volto, Melo, trazendo outras informações e outros detalhes. Até já. Até mais, gente. Motolink. Indo agora às águas da galera. Buzina comigo, Tarciso. Alô, Melo, muito bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Já estou na área, se derrubar é pênalti. Trem do Amapá, que não vem bem na Série D do Campeonato Brasileiro, tem outra partida difícil pelo Torneio Nacional. Vai enfrentar amanhã, sábado, o time do São Raimundo de Roraima. O Trem estreou com empate 0-0 diante do Manaus, no Zerão, e jogando fora de casa, na capital de Rondônia, perdeu para o time do Porto Velho por 2-1. Palmeiras e Fluminense vencem confrontos pela quarta rodada da Libertadores e encaminham classificação. E ministro dos Esportes, André Fufuca, quer paralisação temporária do Brasileirão. Tudo por conta da tragédia que acontece no sul do país. Tudo isso e muito mais eu destaco daqui a pouco neste programa. Combinado, seu Luiz? Combinado, seu Tarciso. Você volta já sempre que quiser e puder. Vambora, vambora, é nóis, tá na hora. Vambora. E o tempo? O tempo já passa. Passa, passa como sempre, veloz, veloz como ninguém. 7h56. Olá pessoal, sou o Dr. Jefferson Vilhena, meteorologista do IEBA, patrocinado pela Faculdade de Ciências da Amazônia, FCA. Estou aqui trazendo a previsão do tempo para sexta-feira, dia 10 de maio, onde o dia deverá amanhecer com céu parcialmente nublado a claro em todo o estado. No decorrer do dia, deverá permanecer com variação de nuvens. Existe previsão de chuvas variando de intensidade leve a fraca sobre grande parte do estado, com acumulados variando entre 1 e 13 milímetros. As chuvas de intensidade moderada a forte deverão ocorrer sobre os municípios da área norte do estado, Oiapoque, Calçuene, Amapá e Pracuúba. E esses acumulados devem variar entre 15 e 68 milímetros. As pancadas rápidas de chuvas fortes devem vir acompanhadas de rajadas fortes de ventos, trovoadas e poderão ocorrer a qualquer hora do dia. Em Macapá, Santana, Mazagão e áreas litorâneas, os ventos podem chegar aos 22,4 km/h, com rajadas que devem ultrapassar os 40 km/h. E a temperatura? As temperaturas deverão oscilar entre mínimas de 25 e máximas de 32 graus Celsius. Já a umidade relativa deverá variar entre 55% e 95%. Vou ficando por aqui, até mais. Previsão do tempo e a temperatura. Gosto é gosto. Diário. Sete, 7h58 na Diário FM, a rádio de todos nós. Central de Produção de Conteúdos. Distribuição diariodamapá.com.br. Chamada de capa. Bom dia, Macapá, sexta-feira, 10 de maio de 2024. Vamos aos destaques agora do portal diariodamapá.com.br. Política. MDB aceita a sugestão de Acácio para destinar emendas para auxílio emergencial ao Rio Grande do Sul. Polícia. Faccionado, acusado de homicídio e roubo, é morto em confronto com a PM. Nota 10. Carlinhos Brau se torna embaixador do Mar Abaixo do Amapá. Polícia. Homem que aparece em vídeo tentando abusar de uma criança é capturado pela DERCA. Política. Eduardo Leite sinaliza gesto solidário aos pacientes renais do Amapá, que estão no Rio Grande do Sul. E ainda polícia. Alvo de ação da PF é preso em flagrante com arma de fogo. Essas e outras notícias você lê na íntegra, acessando diariodoamapá.com.br. São 24 horas de conteúdo digital. Central de Produção de Conteúdos. Distribuição diariodoamapá.com.br. 8 horas na Diário FM. Na marca do pênalti. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, com Tarcísio Franco. Autismo não se cura, se compreende. Todos juntos pelo autismo. Mensagem da Assembleia Legislativa do Estado. Nas artes, transformamos sonhos em realidade. No esporte, a superação é o nosso lema. Na ciência, desvendamos os mistérios do universo. Quem somos? Somos autistas capazes de mudar o mundo. Abril Azul. Mês de conscientização do autismo. Valorize as capacidades e respeite os limites. Assembleia Legislativa do Amapá. Sua Excelência, o domingo. O domingo. Todos os domingos, de 8 ao meio-dia. Com J. Ney. O que temos para o Dia das Mães, Santa Lúcia? Quem cuida com tanto amor merece nosso carinho. No Santa Lúcia tem tudo o que você precisa para fazer algo especial para sua mãe. Refrigerante Santa Lúcia, 2 litros, R$3,99. Morango Hiroshi, 250 gramas, R$12,99. Vinho tinto Campo Largo Suave, R$13,95. Queijo mussarela Piracanjuba, R$44,88. Presunto de peru Sadia, R$32,95. Filé de peito de frango Sadia, R$16,49. Dia das Mães, Santa Lúcia. Quem cuida, merece cuidado. Beba com moderação. Conexão Brasília. Conexão Brasília. Todos os sábados, de 7 às 9 da manhã, com Kleber Barbosa. Levantando a plaquinha do tempo que ainda tem tempo que passa, tempo que voa. 8, 8 e 2. Primeiro a diário. Diário. Depois as outras nessa ordem. Se acostume. Sem dó. Sem compaixão. De frente com o crime. Ellen Costa, direto da redação. Com você, Ellen. Aqui trazendo informações agora da área da segurança pública para vocês. Olha só, um homem que aparece em um vídeo tentando abusar de uma criança foi capturado pela DERCA. Israel Loureiro Age, de 35 anos, ele foi preso pelos agentes da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente. Ele é acusado de tentar estuprar duas crianças, uma de 9 e outra de 10 anos de idade. Os crimes teriam ocorrido nas cidades de Macapá e Santana em datas distintas. Os policiais civis localizaram e capturaram o suspeito em uma casa na área portuária de Santana. Ele estava escondido no forro do imóvel. A mãe de uma das vítimas comunicou à polícia que no dia 15 de abril pediu para a garota ir até o mercantil no bairro Laguinho, próximo à sua casa, comprar um mantimento. E ao sair, a menor foi abordada pelo sujeito. Ele apareceu, ela percebeu que ao retornar a menina estava assustada, mas só no fim do dia decidiu revelar o que havia ocorrido. A menor contou que Israel tinha dito a ela que precisava entregar uma encomenda à sua genitora e pediu para que a menina o acompanhasse. Ele a levou então para um terreno baldio, onde pediu para que ela tirasse a roupa e disse também que queria manter relações sexuais com ela. Após as imagens terem sido divulgadas pela mãe da vítima nas redes sociais, a outra menor reconheceu e contou que ele agiu com os mesmos modus operandi, mas também não consumou o ato porque um senhor interveio na situação. Israel tem passagem pelo IAPEN. Ele foi condenado em 2022 a 18 anos de prisão por estupro de uma criança de 5 anos de idade e estava cumprindo pena em regime aberto com o uso de uma tornozeleira eletrônica, só que ele tinha rompido o equipamento. Em depoimento, o agressor demonstrou frieza e, para a delegada Cássia Costa, ele confessou o crime ao qual foi sentenciado, mas negou as acusações recentes, chegando a enfatizar que logo estará nas ruas novamente. A polícia acredita que Israel tenha feito outras vítimas e pede para que, caso ele seja reconhecido por outras pessoas, para que essas procurem a delegacia especializada que fica aqui na Avenida FAB. E olha, ainda há pouco falamos de uma operação da Polícia Federal que ainda está em curso, e a gente vai falar de uma operação que aconteceu ontem, viu? A Polícia Federal deflagrou a Operação Canis Sórdido e deu cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão visando combater atividades de garimpo ilegal no estado do Amapá. Essa ação, que foi ontem, iniciou com a abordagem de um indivíduo no município de Porto Grande quando ele se preparava para uma viagem em seu carro. Os policiais identificaram que se tratava de um homem já investigado pela PF por atuar em área de garimpo próximo à região. Durante a busca veicular, o elemento foi flagrado transportando irregularmente cerca de 300 litros de óleo diesel e uma arma de fogo. O sujeito informou que iria para o garimpo de São Domingos, uma região conhecida pela atividade garimpeira ilegal, e que recentemente foi alvo da operação da Polícia Federal Águas de Pratas 3, onde foram destruídas aí diversas retroescavadeiras hidráulicas e motores bomba, gerando um prejuízo de mais de 3 milhões aos indivíduos. Houve a prisão em flagrante desse elemento. Os agentes também cumpriram ordens judiciais na residência dele, que possui, na verdade, ele possui 2 casas, uma em Macapá e uma em Tartarugalzinho, e todas 2 foram vistoriadas pela polícia. O investigado foi conduzido para a sede da superintendência da PF para as medidas de praxe e, em seguida, ele foi encaminhado ao IAPEN. Ele pode responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e transporte de substância nociva ao meio ambiente. Em caso de condenação, as penas podem chegar até 8 anos de reclusão, além do pagamento de multa. E olha, teve prisão por parte da Polícia Civil aqui em Macapá também. Um homem de 43 anos condenado a mais de 30 anos por pena de 2 homicídios qualificados e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foi preso no bairro Cidade Nova. Os crimes praticados por ele ocorreram nos anos de 2000 e 2010. Em 2023, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, onde foram encontradas armas e munições de diversos calibres. O homem, que estava com o mandado de prisão definitiva, foi encaminhado à audiência de custódia e posteriormente foi mandado aí ao IAPEN. E para fechar, Melo, a gente pede aqui, na verdade, a ajuda da população em nome da Polícia Civil, eles que querem identificar, ou melhor, localizar o Odiel dos Santos Brito, viu? A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia lá do município de Mazagão, pede a ajuda da população com informações que possam levar aí a localização de Odiel dos Santos Brito, de 41 anos de idade. Ele está desaparecido desde o dia 22 do ano passado, foi visto pela última vez na região do Maracá. Qualquer notícia que possam levar aí a localização dele pode ser repassada através do Disque Denúncia, que é o 991-97-1120. Esse é o Disque Denúncia do município de Mazagão. O Odiel, que está desaparecido aí há algumas semanas, desde o dia 22 de abril. Então, a Polícia Civil conta com a ajuda da população para se chegar à localização dele através desse Disque Denúncia 991-97-1120. E por hoje é só, Melo. Fico por aqui. Trabalhando sempre em nome da Papelaria Tudo Tem, onde você encontra a linha completa de material escolar, você encontra material de escritório e itens de informática de última geração. É lá que você também encontra o menor preço de papel A4 da cidade. A Tudo Tem Papelaria tem condições especiais de pagamento para você, empresário, e para você responsável pelo caixa escolar da sua instituição de ensino. Para quem não sabe, eu passo agora o endereço. A Tudo Tem Papelaria fica localizada na Avenida FAB, entre as ruas Santos Dumont e Delmar Maia, no bairro Santa Rita. Venha nos fazer uma visita. Bom dia, Melo. Daqui a pouco a gente se vê nos estúdios. Tchau, tchau, Ellen Costa. Sem dó. Sem compaixão. De frente com o crime. A hora da hora. Olha a hora. 8:09 na Diário FM, a rádio de todos nós. Diário. Alô, compadre. Alô, comadre. Dia, comadre. Vamos cultivar cada vez mais a nossa amizade. Então, compadre. Então, comadre. Senhoras, senhores, meninas, meninos. Radionautas. Coleguinhas da televisão. Blogueiros. Coleguinhas das redes sociais. Então, Macapá querida. Minha rosa. Minha flor, menina, doce encanto, pureza de açucenas. E como todos cantam a sua terra, escreve José de Alencar. Também vou cantar a minha, e por que não, hein? Minha Macapá, minha rosa, minha açucena, terra do batuque do mar abaixo, mas seu céu é das cores branca e morena. É a canjinha da banda placa e do carditão, a esse programa. Mas seu céu é das cores branca e morena, onde o rio Amazonas se zanga e serena. Se a vida é um sopro, então a subir. No mês de julho, no sol do Equador, minha cidade se veste de amor. No verão, não tem coisa melhor. Mulher bonita tem de fazer gosto. No mês de julho, no sol do Equador, minha cidade se veste de amor. Eu, maçaricó. Eu quero ver o maçaricó. É alegria pra fazer velho virar moço. Ei, Macapá querida. Minha cidade, meu lugar. Cidade é tão linda. Meu cafofo. Hoje elejo e elogio só você. Mais que tudo e todas, só você. Nenhuma outra reina no meu coração. Rainha aqui, só você. Porque a luz que guia o teu dia também me guia. E quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que eu estarei aqui. Porque é por aqui que a gente se fala todo santo dia. Oi, Melo, como Ei, é que tu tá? Seu Manuel. Tá no programa ou tá de folga hoje? Não. Antônio Sacramento. Olha, é o Antônio Sacramento dos Santos, eu sou carreteiro. Repete esse apelo dele aí. Oi, Melo. Fala, como é que tu tá? Eu tô bem. Tá no programa ou tá de folga hoje? Não, tô no programa. Olha, eu Antônio Sacramento dos Santos, eu sou carreteiro aqui, uns 30 anos, aqui da beirada aí, do Carapé das Mulheres. Tá mandando um alô pra ti, um abração e um bom trabalho e tudo de bom. Tá trabalhando, Antônio Sacramento dos Santos. Você também, certamente, aí, como carreteiro, né? Orgulhosamente, uma boa atividade. Ô, Antônio Sacramento, obrigado por gostar de mim, viu? Muitíssimo obrigado por gostar de mim. Eu quero ver! Apesar de mim. Olha, eu gosto muito, muito, muito deste programa, porque eu achei um programa muito, muito, muito, muito ótimo. Eu também. Quem escuta Diário se informa. E quem se informa sabe mais. Diário. Essencial. Diário FM. Oh, e se tem quintal, tem galinheiro. E se tem galinheiro, tem galinha. Então, galinha ciscando e cacarejando. Galo, como sempre, cantando de galo e cocorocando. Relógio do badalo tique-taqueando. 8:14 na Diário FM, a rádio de todos nós. Diário. A rádio que se fez TV. Siga a gente. facebook.com/LuizMeloEntrevista. Olha, hoje, 10 de maio, é? Isso, hoje. São 10 de maio ou é dia 10 de maio? Sabe o que é hoje, Luiz Melo? Ah. Sextou! Dia de música hoje. De música. Sextou! Menina, sexta-feira sua linda, até que enfim, Ellen, a semana terminou. Vem de mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque, Ellen, porque eu tô feliz. Fim de semana começou, oh, oh, oh. Bora, Kleber, vai. Kleber, só no dedo. Sexta-feira no mundo. Uma sexta super Isa. Pega outra. Sextou, mas tu não sextarás. É. 10 de maio. É o 130º dia do ano no calendário gregoriano. 131º dia em anos bissextos. Faltam, sabe quantos dias para acabar o ano? Quantos? Apenasmente 2, 3, 5. 235 dias para acabar o ano. Quanto falta para a eleição, hein? A eleição, 6 de outubro, 6 de outubro, uma continha rápida aí. Não, eu não presto pra essas coisas. Não te astreve. Nunca gostei de matemática, não vou mentir, não. Acho que beirando aí uns 150, eu acho, uma média. Ela tá arrancando na porta, arrancando na porta. Vem aqui. Já estão oferecendo uma opção de coisa por aí. É. Já estão tomando de gás. Toma um cafezinho aí na já sua casa. Já estão tomando cafezinho no copo Cristal Sica, né? Uma carrada de terra no final. Tomando água da torneira. Na fila gigantesca lá para regularização do título, tinha gente que passava e brincava. Quer garantia da cerveja, né? Infelizmente, isso vira piada ainda, né? Então eu pergunto para Lana Caroline, porque Zilana teve que viajar para ver os filhinhos dela lá em Brasília, meus netos. O que se comemora no dia de hoje, Lana Caroline? Carol. Então, Melo, mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Hoje, 10 de maio, é dia de pedalar para o trabalho. Não vim pedalando, não, mas não sei vocês. Vocês gostam de pedalar? Tu gosta de pedalar, Luiz Melo? Eu gosto. Pedala, eu gosto. Tu pedala. Falta tempo. Vai na minha academia, lá. Tem uma bicicleta lá. Tá certo. Aqui não sai do lugar, né? É. Exatamente. Credo. Faz o efeito danado. O importante é o efeito. Olha, dia de pedalar para o trabalho. É inspirado no Bake to Work Day. Uau. Um evento anual realizado em vários cantos. Bike to work day. Em francês seria como? Ah, mano, peraí que não dá pra pensar agora. Um evento anual realizado em vários cantos do mundo para promover a bicicleta como uma opção de transporte para o trabalho. O Dia da Bike ao Trabalho é promovido pela rede Bike Anjos do Brasil desde 2013. Meu filho ama pedalar, inclusive ele flagreia diz assim, o filho meu filho ama pedalar, todo dia ele sai de casa pra pedalar e ele fala, mãe, todo mundo deveria largar o carro pra andar de bicicleta. Também acho justo. Olha, hoje também é dia da cavalaria, em homenagem ao nascimento do Marechal Osório, que nasceu em 10 de maio de 1808. Hoje é dia do campo. É comemorado anualmente em 10 de maio em algumas regiões do Brasil. No entanto, a data pode ser celebrada no dia 5 de maio também. O objetivo é de homenagear e conscientizar a população sobre a importância do campo para a economia e existência de uma sociedade. Hoje é dia da cozinheira, Luiz Melo. Hoje é dia da cozinheira. Eu gosto de cozinhar, viu? É celebrado no dia 10 de maio. Serve para homenagear a pessoa, seja ela profissional ou não. Me chama para comer. Eu gosto de cozinhar, mas eu prefiro comer. Comer é melhor, com certeza. A data serve para homenagear a pessoa, sugiro, seja ela profissional ou não. Olha, então tem que mandar um alô para Dona Socorro, minha mãe, que ali gosta de uma cozinha. Ora. Inclusive, faz confusão se alguém chegar na cozinha dela, rapaz, e mexer nas panelas dela. Então, vamos mandar também para nossa Floraci Dias, a chefe Flora, né? Uma das mais conceituadas chefes de cozinha. O Kleber foi... Padeiro. Não, padeiro. Padeiro. Não foi de cozinha, não? Não, não. Ele foi padeiro, ajudante de padeiro. Olha, coincidência, dia da cozinheira, e hoje é dia mundial do frango. Aproveita já, a cozinheira já faz logo um franguinho, né? Franguinho. A data franguinho foi estabelecida pelo Conselho Mundial de Avicultura para celebrar a proteína animal mais consumida atualmente em todo o planeta. Frango é... Guisado disso daí, mano. Respondendo presente. E guisadinho disso aí. Não, foi promovido a galo. Franguinho caipira. Olha, hoje também é Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lupus. E também, Luiz Melo, hoje é uma data especial. É Dia Nacional do Guia de Turismo. Dia 10 de maio é a data que homenageia os profissionais que se dedicam a auxiliar os turistas durante as viagens, apresentando os pontos turísticos e o que há de melhor em cada atrativo. Inclusive, o Kleber tem um entrevistado aí para falar sobre esse dia. Pois é, a gente está recebendo aqui no estúdio ao vivo Sandro Borges, um dos conceituados profissionais. E, aliás, eu, antes de já começar esse bate-papo com o Sandro, já esclarecendo, viu, pessoal? Não é guia turístico. Guia turístico é o impresso, é o mapinha. Guia de turismo é a terminologia correta para se referir a esses profissionais. Sandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Kleber. Muito obrigado. Obrigado pelo detalhe do guia. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado para todos nós, guias de turismo no estado e todo o país, né? A gente... Tem notícia de quem foi o primeiro guia de turismo que a gente possa se referir? Sim, a gente estuda desde o curso técnico, a faculdade, como Thomas Cook, o inglês, de 1840-41, que foi o primeiro guia não formado, foi quando surgiu em tese na história a profissão de guia de turismo, que levou um grupo no trem de uma região para outra na Inglaterra. E aí também foi quem criou as agências de viagem. Então ele foi um propulsor aí da atividade do turismo. Muito bem. O Sandro, viu, Melo, ele é bacharel em turismo e vice-presidente da ABBTUR, no Amapá, Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo. Ele tem licenciatura em letras, português e francês e é atualmente guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, né? Exatamente. Nós fizemos um curso técnico aqui pelo CEPAJOB. E aí faz toda a regulamentação, a nossa credencial é válida no território nacional, podemos entrar em qualquer ponto turístico do território nacional de forma gratuita e levando nossos turistas, tanto a nível nacional. Isso que você tá mostrando aqui. Exatamente. E ele tem toda a regulamentação e é emitido pelo Ministério do Turismo. A gente faz todo o credencial do cadastro no site, mas quem envia a credencial é o Ministério do Turismo para a Secretaria de Turismo de todos os estados e fazemos o recolhimento. No nosso caso, no meu caso, aparece a bandeira do Brasil e da França, que é o idioma que eu falo. Uhum. E quantos guias de turismo a gente tem em atividade aqui no Amapá formalmente? Pelo cadastro, tem em média aí de uns 72 guias. Atuante, nós devemos ter em torno de uns 20 guias, mais ou menos, que estão todo o tempo fazendo atividade. Uhum. Né? Desde City Tour, River Tour, Transfer, Trilha, passeio de barco, passeio de caiaque, o que vocês imaginaram, Tumucumaque, tem guias atuando dentro do estado. Ou seja, é isso que a gente fala sempre, né? Para quem ainda tem assim uma ressalva, quem acha que o turismo não acontece no Amapá, ele é feito assim, trabalho de formiguinha. Se aparecer a demanda de um turista, exatamente, o guia vai lá e atende. Exatamente, isso é muito comum, esse tour, a gente fazer, por exemplo, a Ilha de Santana. Às vezes é uma, duas pessoas, toda semana tem. É ilusão você achar que não tem turismo no estado. Para quem não trabalha com turismo, não trabalha num ponto turístico, não trabalha com turismo receptivo, realmente acha que não existe turismo aqui. Mas se você pegar as agências que trabalham com turismo receptivo no estado, você vai pegar, se dá mais ou menos umas 7, 8 agências, toda semana tem atividade, toda semana tem turista. Uhum. Não é o turismo de massa, não é ônibus, não é van, mas toda semana tem atendimento de turista. Eu tenho acompanhado, inclusive, pelas redes sociais, né, alguns grupos, algumas agências, como você falou, fazendo turismo, inclusive explorando o Serra do Navio. Passei alguns anos, acho que 2015, 2016, 45 dias em Serra do Navio, tive a oportunidade de conhecer aqueles banhos maravilhosos, aquela área, sim, maravilhosa, que poucas pessoas conhecem. Exatamente. E aí, de um tempo para cá, a gente tem percebido que as agências têm explorado mais isso, né? Já fazem passeio para mim na F12, vão pernoitar. Sim. Então, tem acontecido já com uma forma mais, Aí que tá, por isso que fica interessante a população conhecer as agências de receptivo. Nós temos diferença entre agência de emissivo e agência de receptivo. Qual seria? O emissivo, basicamente, ele pega a nossa população daqui e envia para conhecer as outras regiões do país. Ele tira o turista daqui para conhecer o turismo fora de outros estados ou de outros países. Nordeste, Sul. Exatamente. O receptivo é o contrário. Ele pega as pessoas que vêm de fora para conhecer o estado e faz o turismo interno. E até as daqui também, né? Exatamente. Ele envolve tanto o turista quanto o morador local, quanto o visitante. Uhum. Então você tem essas excursões como Serra do Navio, por exemplo, agora vai ter excursão de uma agência local para Cachoeira de Santo Antônio. Vamos lá. Tá, todo Rio tempo Jari. Tem. O Kleber foi sozinho agora pro Tumuco, com máquina. Eu estava junto. Pois é, eu queria ter ido. Eu gosto muito. Eu sou aventureira, gosto demais. Já tenho minha bota, tenho minha calça. É, só falta o convite. É uma trilha bastante pesada, mas muito satisfatória. Vamos, eu quero ir na F12. Tá. Eu quero ir na F12. Faça a F12, que você já vai ter metade do percurso para poder encarar o Tumuco Mac. Eu conheço a Lagoa Azul. Um pouco mais pesado. Conheço a Lagoa Azul. Não tive acesso à mina, né? Lá em cima, mas conheço aquela área. Geralmente as pessoas dizem, vamos lá na Lagoa Azul. Tem várias lagoas azuis. Nós, no termo técnico de guia, a gente sabe que a que todo mundo visita dentro da cidade é a T6. A que faz o acampamento é a F12. Uhum. E aí são várias que ela é usada a terminologia da época da ICOME. Uhum. Então, a gente que trabalha, a gente diz qual Lagoa Azul. Porque são várias. Então, aliás, eu não sou muito não sou muito especialista em cores, né? Todo mundo já sabe disso. Mas a Lagoa Azul não tem um tom meio esverdeado, não? Sim. Dependendo do como pega o sol, dependendo desse posicionamento do sol, ela vai pro verde, pro azul turquesa. Pra mim só foi azul. Isso tem influência diretamente ao do sulfato de manganês, né? Que vai dar essa coloração da água, né? Uhum. Muito bem. Então, olha, tem uma programação para hoje. Sem risco de contaminação. Sem risco de contaminação. Hein, Sandro? Tem uma programação. A secretária Cíntia Lamarão teve aqui na quarta-feira, que foi uma outra data importante para o turismo, Dia Nacional do Turismo. Sim. E ela falou que sexta-feira ia comemorar as duas datas com uma capacitação hoje no Sacaca. Exatamente. Agora às 9 horas, né? Então, quase em cima da hora. O convite Ele está olhando feito... o relógio a cada 2 minutos aqui. O convite foi feito para todo o trade de turismo, guias, agência em geral, todo mundo interessado na atividade turística, e está tendo uma capacitação bastante interessante, vai acontecer agora, voltado para o TBT, que era o turismo de base comunitária, algo que a gente também já faz, muita gente nem imagina, mas por exemplo, Porto Grande, na Floresta Nacional da Amapá e Tumucumac, mas principalmente Porto Grande, é TBT puro, é turismo de base comunitária puro. A gente faz a visitação na casa de moradores, dorme na casa de moradores em rede, come produzido pelos moradores, visita a roça, faz trilha no local. Isso já acontece, turismo de base comunitária, há um bom tempo aqui. É o fato de você organizar a atividade e levar o turista para conhecer a casa de um ribeirinho. Turismo criativo também se chama? Ele mistura entre turismo criativo e turismo de base comunitária. Tá. A partir do momento que você está num local, que dorme no local e permanece num local, ele fica como turismo de base comunitária. O turismo criativo, por exemplo, você vai para dentro de Oiapoque, lá no Caciporé, retirar o cacau. De lá, vai lá para Oiapoque, para a vila, ver como faz o chocolate. E no final, ele compra o produto. Isso é turismo criativo. É a experiência de ver o produto na base e depois, no final, comprar o produto. Uma turismo de base mesmo, comunitária, né? Você não sai de dentro da comunidade. Você permanece lá e deixa a renda Uma lá. Última pergunta, Melo, chegou aqui para a gente. O curso de guia de turismo tem alguma exigência por outro idioma para a sua formação? Não, ele não exige você ter o idioma, mas você vai no curso ter duas bases, de tanto de francês quanto de inglês. Qualquer guia deveria ter um segundo idioma, principalmente aqui no nosso estado, francês. É coisa mais comum, toda semana eu, pelo menos, atendo turistas franceses direto. Uhum. Então aqui eu falo 99% francês durante o ano para algum guia que fale 1% inglês. Então nosso diferencial da fronteira com a Guiana não seria obrigatório o inglês, e sim o Maravilha. Francês. Sandro Borges, guia de turismo, obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje comemorar o Dia Nacional do Guia de Turismo. Obrigado, parabéns. Obrigado. 8:28 na Diário FM, a rádio de todos nós. Via Viva o Rádio, todos os sábados, de 11 da manhã a 1 da tarde, com Luiz Melo. E o Maio Laranja, Assembleia Legislativa. A infância deve ser um período de brincadeiras, alegria, sonhos e descobertas. Mas esse momento é roubado de muitas crianças. O abuso e a exploração sexual infantil são reais. Mas você pode mudar isso. Se você presenciar ou souber de algo, denuncie. Diz que 100. A luta é de todos nós. São as nossas crianças. É o nosso futuro. Assembleia Legislativa contra Abuso e Exploração Sexual Infantil. Ponto de encontro. Ponto de encontro. De segunda a sexta, de 5:30 da tarde às 7 da noite, com Kleber Barbosa. Não. Magazine não se escreve com N e nem com I. Mani Magazine se escreve e se lê. Nome e sobrenome, Ni Magazine. A propósito de Ni Magazine, o que temos para o Dia das Mães, hein? Ei, fica ligado que nesse domingo, 12 de maio, vai rolar o Liquida do Dia das Mães ao lado da Ni Magazine. São várias ofertas para você aproveitar e presentear a sua mãe. Aguardamos você. Na marca do pênalti. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, com Tarcísio Franco. Autismo não se cura, se compreende, né? Mesmo a Assembleia Legislativa do Estado. Nas artes, transformamos sonhos em realidade. No esporte, a superação é o nosso lema. Na ciência, desvendamos os mistérios do universo. Quem somos? Somos autistas capazes de mudar o mundo. Abril Azul. Mês de conscientização do autismo. Valorize as capacidades e respeite os limites. Assembleia Legislativa do Amapá. Bom dia a dia, de segunda a sexta, de 5 às 7 da manhã, com J. Ney. 8:30 na Diário FM, a rádio de todos nós. Ei, você aí, já tem notícia na tela. O aqui, o agora, está dando o que falar. Moribundo. Caso cartas marcadas. Dos envolvidos na maracutaia, mais de 200 milhões pelo ralo. Nenhum deles até agora caiu na ratoeira. E sem mais bramido, como dantes, mal feito pode ter morte silenciosa. Supõe inquietos. O aqui, o agora, está dando o que falar. Olha, as seleções brasileiras masculina e feminina principal serão convocadas hoje na sede da CBF. Às 11 horas, Arthur Elias irá divulgar a lista das 26 atletas convocadas para os últimos amistosos no Brasil antes dos Jogos Olímpicos de Paris. As guerreiras do Brasil enfrentam a Jamaica em dois jogos, nos dias 1º e 4 de junho em Pernambuco e na Bahia, respectivamente. E ao meio-dia, Dorival Júnior vai anunciar os nomes chamados para as partidas contra o México e Estados Unidos e para a Copa América. O aqui, o agora, está dando o que falar. E olha só, a NASA, agência espacial ligada ao governo dos Estados Unidos, divulgou imagens captadas por satélite que mostram a dimensão da tragédia provocada pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Até a tarde desta quinta-feira, 107 pessoas haviam morrido, 374 que estão feridas e 136 desaparecidas. E as imagens a gente mostra a dimensão, né, dessa tragédia que atinge aí o Rio Grande do Sul. Mais de 400 municípios atingidos. O aqui, o agora, está dando o que falar. Olha, a entidade administradora de faixa EAF, a chamada Siga Antenado, concluiu o lançamento de cabos de fibra ótica subaquáticos para implantação da Infovia 03, que ligará Belém, no Pará, a Macapá. Com isso, inicia-se a etapa de testes para ativação. Desde o início dessa operação feita em março desse ano, a fase atual consiste em preparar toda a infraestrutura para ativação do sistema de transmissão, também chamado de iluminação dos cabos, permitindo o tráfego de dados. A previsão é que seja concluída até o final do mês. Além dos testes de ativação, também já estão sendo viabilizadas as redes metropolitanas que vão levar os fios até a casa dos consumidores. Diário. O aqui, o agora. Está dando o que falar. Escolha! Consagrado mundialmente, inclusive, né? Carlinho Brau, genro de Chico Buarque. Por indicação do governador Clécio Luiz. E aprovo da comunidade do Batuque Marabaixo. É o embaixador da cultura popular amapaense com compromisso de divulgar a Yuris. A nossa história, a nossa música e nossa dança. Marabaixeiras e dos marabaixeiros, como governador da Amapá, convidar o Carlinhos Brau para ser o nosso embaixador do Marabaixo no Brasil. Se vai ser embaixador do Marabaixo, vai ser embaixador da cultura popular do Amapá. Aceita? Aceito e vou trabalhar assiduamente para que verdadeiramente essa honraria, né, seja cumprida e gere resultados, sobretudo nas crianças, que é vocês que... Homem das... Diário. O aqui, o agora. Está dando o que falar. E olha o prazo para as inscrições no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o chamado Enseja 2024, termina nesta sexta-feira. As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. E ó, um detalhe, o Enseja é voltado para a certificação do ensino fundamental e médio. Diário. O aqui, o agora. Está dando o que falar. E olha só, voltando a falar do Rio Grande do Sul, a previsão do tempo indica que a situação pode se agravar agora, neste final de semana. Isso porque novas chuvas devem atingir o estado a partir de hoje, sexta-feira, se estendendo até o domingo. A maior intensidade das chuvas deve atingir o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina. Diário. O aqui, o agora. Está dando o que falar. Olha, com o novo visual, mais atlético, e chamou atenção, inclusive, nas redes sociais, essa foto aí, ó, o Ferrari vai colocar, o deputado federal Acácio Favacho anuncia o direcionamento das emendas dos parlamentares ao auxílio ao estado do Rio Grande do Sul, que, claro, precisa de todo o apoio efetivo do país. Diário. O aqui, o agora. Está dando o que falar. Briga de titãs. Nossa senhora. Logo, logo acaba a suposta lua de mel entre Michel JK e Lucas Barreto, e sem gozo, porque ambos cobiçam o mesmo lugar ao sol. A vice de Furlan em outubro, disputada por Marcelo, protegido pelo JK, e Diogo Grunho, protegido pelo Lucas Barreto. Como o que querem só cabe um, tipo cadeira de barbeiro, né? Cadeira de barbeiro só cabe um, sabia? Desejo vir a debate cáustico entre padrinhos, inevitavelmente. Ei, você aí, já tem notícia na tela. Levantando a plaquinha do tempo que ainda tem, tempo que passa, tempo que voa. 8:37 na Diário FM, a rádio de todos nós. Conexão Brasília. Conexão Brasília. Todos os sábados, de 7 às 9 da manhã, com Kleber Barbosa. Não ofereça produto. Ofereça gentileza, que o cliente volta. Oferta de carne bovina é aqui no Supermercado Santa Lúcia. Aproveite! R$124,99. Agulha R$22,99. Alcatra R$37,98. Peito R$22,99. Contra filé R$36,99. Costela para churrasco R$17,95. Lagarto R$32,99. Maminha R$39,99. R$22,99. Picadinho R$24,99. Picanha especial R$66,99. Aproveite! Qualidade e preço baixo em carne bovina. Só no Santa Lúcia. O Canto da Amazônia, o Canto da Amazônia. De segunda a sexta, das 4 às 5:30 da tarde, com Heraldo Almeida. Alerta de preços baixos, chama Casa e Construção, com ofertas exclusivas. Porcelanato Pamisa 58x58, R$64,99. Caixa d'água 500 litros Tigre, R$199,99. Janela de correr, R$274,99. Martelo perfurador Bosch, R$699,99. Tanque pé forte leve, R$649,99. Alerta de preços baixos, chama Casa e Construção. É Diário FM. A hora da hora. Olha, olha, olha a hora. 8h39 na Diário FM, a rádio de todos nós. Diário FM. No quarto e no banheiro, na sala e na cozinha, no carro e no trabalho. Aqui, ali, em todo lugar, qualquer lugar. Diário. Rádio da melhor qualidade, rádio da melhor qualidade. Novo atual, sempre novo. Ó, todo programa vai sempre querer ser este programa. Essencial. Entrevista. Ouça, veja, no rádio, no celular, no computador, na TV. Diário FM. E o que rola nas redes sociais, mundo afora? Fontes. diariofm.com e Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Fique por dentro. Governo do Estado lança projeto Qualifica Amapá. Matéria de Rodrigo Silva. Na manhã desta quinta-feira foi lançado o programa Qualifica Amapá. Ação que integra o plano de governo estadual para geração de emprego e renda, com qualificação profissional, que pretende beneficiar 1.500 pessoas. O vice-governador Teles Júnior explica que o programa vai fornecer 91 cursos de capacitação com o objetivo de facilitar o acesso e permanência no mercado de trabalho, além de estimular o empreendedorismo nos 16 municípios. Governador, hoje um projeto muito importante, o projeto Qualifica Amapá. O Amapá está nessa crescente na questão de geração de empregos e chega no momento em que o Amapá comemora esses índices, esses números positivos, né, governador? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo. A gente tem que evitar que ocorra um ponto de estrangulamento no nosso mercado de trabalho. E aí eu queria parabenizar a SET, agradecer a deputada Luciana Gurgel que colocou esse recurso para a gente iniciar esse projeto. Esse projeto ele tem como base qualificar a mão de obra local para poder inserir no mercado de trabalho. E a SET se programou em construir uma matriz de curso de qualificação atendendo justamente essa demanda que é no mercado. O que, é que a SET fez? Ela estudou ali qual a maior demanda que existe no Cine hoje e a partir desses dados ela está ofertando esses cursos. Ou seja, as pessoas que participarem no Qualifica Amapá, elas vão ter a oportunidade de estar se qualificando em profissões onde há uma demanda crescente no mercado de trabalho. Isso vai melhorar a empregabilidade. E então é um programa importante porque ele vai justamente na origem do problema da renda, que é a geração de emprego. Então, na hora que você gera emprego, você leva dignidade para as pessoas, você melhora o ambiente de negócio como um todo e, acima de tudo, você melhora a qualidade de vida de toda a sociedade. Então, o programa Qualifica Amapá veio para ficar. É um programa que ele tem uma visão estruturante no mercado de trabalho, ou seja, ele está ali ofertando vagas onde você tem demanda, ou seja, as empresas estão demandando esses profissionais. Então, é muito provável que aquelas pessoas que participarem do Qualifica Amapá, elas vão ter condições, melhores chances de adentrarem no mercado de trabalho. Deputada Luciana Gurgel foi quem colocou o recurso importante para a qualificação desses profissionais e agora a SETE estabelecendo como projeto de... Segunda edição e graças a Deus atendendo a todos os municípios, são mais de 36 cursos, um total de 90 cursos até o final do ano, então vai atender a população com mais capacitação, com empreendedorismo e geração de emprego e renda. O programa conta com investimentos de mais de 2,4 milhões de reais, garantidos por emendas parlamentares e contrapartida do Tesouro Estadual. A coordenação é da SETE, Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. Com imagens de Joelso Palheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação. Negócios. Eletrodomésticos com inteligência artificial promovem economia. Ferramentas de inteligência artificial podem facilitar tarefas diárias, economizando tempo e até energia. Essa foi a proposta da Samsung no desenvolvimento da Lava e Seca Bespoke AI Laundry Hub. A máquina reúne as funções de lavagem e de secagem a gás. E com isso, os consumidores poupam tempo, porque podem lavar uma carga de roupas enquanto secam a outra. A gerente de produtos de Home Appliances da Samsung Brasil, Gabriela Potiens, explica como a inteligência artificial funciona para otimizar essas tarefas domésticas. A inteligência artificial promove a integração do equipamento com o app SmartThings, que permite ao usuário personalizar a lavagem e a secagem a partir de ciclos sugeridos pelo aplicativo, de forma que sejam consideradas condições climáticas ou as estações do ano. Outro ponto importante que é promovido pela tecnologia é o planejamento dos ciclos e avisos que indicam quando as peças precisam ser substituídas. Gabriela acrescenta que a inteligência artificial minimiza o desperdício de água e de detergente com o sensor AI Wash e permite diminuir o aquecimento da água com o AI Energy Mode. A economia de energia, aliás, é um dos diferenciais propostos pelo equipamento. A tecnologia consegue detectar o peso e a maciez do tecido, então para fazer um monitoramento que define o nível de sujeira despejada na água. Com isso, ela otimiza a quantidade de produtos utilizados. Também ajusta outras características da máquina, como o tempo de molho, melhores opções de enxágue e qual a centrifugação correta para aqueles itens. A Samsung informa que tem apostado na funcionalidade da inteligência artificial, como nas geladeiras Evolution, que são os primeiros modelos duplex conectados ao aplicativo SmartThings. Isso significa que por meio do AI Energy Mode, o consumidor pode reduzir o gasto de energia da casa ao receber sugestões de otimização da velocidade do compressor e do ciclo de degelo baseadas em seu uso diário. Atualmente, milhões de pessoas em mais de 200 países acessam a tecnologia SmartThings diariamente, integrando geladeiras, monitores, TVs, máquinas lava e seca e a nova linha de notebooks Galaxy Book 4. Para saber mais sobre o portfólio da marca, incluindo as geladeiras recém-lançadas da linha Evolution, as novas TVs, além de projetos de educação como Solve for Tomorrow, acesse a Newsroom da Samsung Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Tragédia. Saúde garante repasse do piso da enfermagem para cidades afetadas. Rafaela Martinez. Profissionais da enfermagem que atuam no Rio Grande do Sul receberão piso da categoria, mesmo que os municípios não tenham feito atualização cadastral. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, que adotará o mês de abril como referência para repassar a assistência financeira complementar da União ao Estado e aos 418 municípios gaúchos. De acordo com a pasta, a medida será mantida pelo período que for necessário, tendo como base o reconhecimento de estado de calamidade. Os municípios gaúchos, que ainda não estão inscritos no InvestSUS, ferramenta que permite o acesso aos serviços, sistemas e informações sobre a gestão do financiamento federal do SUS, podem inserir os dados até o dia 21 de maio para serem contemplados. Eles receberão repasse desde que estejam aptos, conforme a legislação vigente. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 79 ainda não solicitaram assistência. Eventuais dúvidas por parte dos gestores dessas cidades devem ser esclarecidas pelo número 136. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. E o que rola, então. É o que rola. É o que rola nas redes sociais mundo afora. Fontes de arapê.com e Rádio Web, a maior agência de notícias para rádio do Brasil. Hora da hora, olha a hora! 8h48! Ellen Costa, novidades sobre a operação da Polícia Federal, Ellen? Pois é, Melo, voltamos a falar dessa operação que ainda está em curso. A delegada responsável pelas investigações e pela operação vai receber a imprensa a partir das 10 horas da manhã. Mas a gente relembra aqui que agora pela manhã está rolando essa operação da Polícia Federal, intitulada de Diploma Express, onde 3 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos bairros Jardim Marco Zero, Trem e na região central de Macapá. Essa operação busca desvendar um esquema de cadastro falso e de facilitação para emissão de certificados de conclusão de cursos, onde os servidores envolvidos se aproveitavam de uma questão burocrática da emissão dessas certificações, uma vez que os centros universitários, ou seja, universidades que possuem menos de 8 cursos ofertados, não podem registrar os seus próprios diplomas. Para que esses certificados sejam validados, há necessidade de envio destes diplomas para uma universidade federal a fim de viabilizar o seu registro. Desse modo, estariam sendo remetidos diplomas de todo o Brasil para serem registrados na Unifap aqui em Macapá, diante da baixa demanda para registro de diplomas em todo o estado. Ocorre que foram colhidos indícios de que servidores da Universidade Federal do Amapá supostamente estariam cobrando uma taxa de apressamento com valores de R$ 150 por certificado para que os referidos documentos fossem emitidos de maneira célere. No decorrer das investigações, também foram colhidos indícios de que a Faculdade de Teologia e Ciências Humanas, situada em Macapá, estaria emitindo diplomas contendo informações falsas. A PF investiga se há de fato um esquema de emissão de diplomas de curso superior e pós-graduação sem que o aluno houvesse de fato cursando a faculdade, bastando apenas que o aluno apresentasse um certificado de curso livre em teologia e, em seguida, funcionários da FATEC supostamente adicionariam as matérias faltantes até preencher a carga horária legal necessária para a emissão do diploma. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva e de falsidade ideológica e as penas podem chegar a 17 anos de reclusão, mais o pagamento de multa. Logo mais, a delegada responsável pelo caso, que é a delegada Verônica Snoek, estará à disposição da imprensa e nós estaremos lá para acompanhar essa, mais detalhes da operação. 8h50. Na marca do pênalti. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, com Tarcísio Franco. Evento de qualidade se faz e se leva para Nuance Eventos. Preparados para tornar seu evento inesquecível? Seja qual for a ocasião, a Nuance Eventos está há mais de 13 anos no mercado amapaense e está aqui para fazer do seu momento especial um sucesso memorável. Eu nunca vi nada igual. Eles pensaram em cada detalhe e tornaram o nosso evento simplesmente incrível. Como equipe dedicada e anos de experiência, garantimos que cada momento seja incomparável. Profissionalismo, criatividade e paixão. A Nuance superou todas as minhas expectativas. Então não espere mais. Traga seu orçamento e vamos fazer acontecer no melhor salão de eventos do Amapá. A Nuance te espera para juntos realizarmos seu sonho. Todos os sábados, de 9 às 11 da manhã, tem o programa Togas e Becas, o resumo das notícias da semana. Na apresentação, Helder Carneiro. Chama, chama, chama, casa chama, Alerta de preços baixos, chama Casa e Construção. Com ofertas exclusivas. Porcelanato Pamisa 58x58, R$64,99. Caixa d'água 500 litros Tigre, R$199,99. Janela de correr, R$274,99. Martelo perfurador Bosch, R$699,99. Tanque pé forte leve, R$649,99. Alerta de preços baixos, chama Casa e Construção. Vem que tem, vem que tem. De segunda a sexta, de meio-dia e 30 às 2 da tarde. Okay. Com Costa Filho e Rodrigo Silva. 8h52. É repórter aqui, ali, acolá. É repórter em todo lugar. Repórteres velozes, audaciosos, petulantes e bem informados. Motolink. Olívio Fernandes. Olívio Fernandes. Olha, é o Antônio Sacramento dos Santos. Olívio Fernandes, dá hora aí pra gente, cabra bom. Acerte o seu relógio, 8h54. Bateu de cara aí, Melo. De cara, bateu de cara. Áudio e vídeo, ao vivo. Áudio e vídeo. Sol batendo forte agora, Zona Sul de Macapá. Vou falar sobre a programação do Dia das Mães, que acontece domingo, e a movimentação do comércio local. Tô aqui com o Eric. O Eric. O Eric é diretor administrativo da Fé Comércio, do Instituto Fé Comércio. O Eric, você que coordena, está inteirado sobre a programação, qual a expectativa para esse final de semana? Na verdade, esse mês, Dia das Mães, a Fé Comércio no comércio local. Muito bem, bom dia, Melo, e a todos os ouvintes da rádio. A gente espera com muita, né, com muita alegria esse período do Dia das Mães, um momento muito aguardado, tanto para nós filhos quanto para o próprio comércio. A Instituto Comércio foi às ruas no final de abril fazer a pesquisa de intenção de compras para o Dia das Mães, somente no mercado de Macapá. E essa pesquisa revela que 85% das pessoas vão comprar algum presente no período. E essa movimentação, em termos de volume financeiro, ela pode chegar a R$30 milhões somente no mercado de Macapá. 30 milhões? 30 milhões. Significa o que isso aqui para a economia? Não, isso é uma pujança, né? A gente vai ter uma movimentação bastante significativa. E lembrando, essa movimentação de 30 milhões só é em presentes. Aí já temos os supermercados que vão ser estimulados, os bares, restaurantes, lanchonetes. Por ser um evento que agrega a família, então as pessoas vão comemorar em casa, também vão, né, fazer seus cafés da manhã, vão, né, comemorar na casa dos familiares ou nas suas próprias casas e nos restaurantes da cidade. Se a tendência é que hoje, sexta-feira, sábado, domingo, tem muita coisa para rolar por aí pelo comércio local. Sem dúvida. A gente percebe, de um tempo para cá, que as pessoas têm se antecipado com relação às compras. Então, o comércio já tem uma movimentação desde o começo do mês. Mas, obviamente, que sempre tem aquele pessoal que deixa para a última hora, né? Então, realmente, nós vamos ter uma movimentação bastante significativa esse período. Agora, vocês têm na pesquisa aí dizendo o que o pessoal procura mais para dar de presente, mais ou menos? Sem dúvida. A preferência, não se dá mais panela de pressão para a mãe, tá? Ok, Melo? Não se dá mais panela de pressão. Então, assim, a pesquisa ela aponta praticamente 90% produtos de higiene pessoal, cosméticos, produtos para beleza, né? Bolsas, sapatos, acessórios. Então, esse, perfumaria, esses produtos que realmente são focos da compra desse consumidor. Muito bem, Eric. Então, atento aí, aviso o pessoal, o comércio está aí aberto, portas abertas para atender, e parabéns pelo trabalho de vocês na Fé Comércio aí. Sem dúvida, é um dado importante. A preferência de compra desse consumidor na pesquisa, ele aponta para o centro comercial. Centro comercial tradicional, né, centro de compras em Macapá, agrega muitos produtos e muitas... Só que nós temos outro centro em Macapá. Sem dúvida, é aí que eu vou chegar. Porque logo em seguida vem os shoppings, né? Aí tem realmente uma atração significativa. E o que aponta de diferente nessa pesquisa é consumo nas periferias, consumo nos comércios que já estão se formando nos bairros mais afastados. Então, cada bairro nós temos aí um centro que agrega várias modalidades, vários conceitos de produtos e também de empresas, né, que oferecem produtos. É que além do Dia das Mães, que é uma data festejada, que o comércio movimenta aí a renda, né, a economia, outra data que vocês destacam durante o ano aí, que o movimento comércio? Bom, o Dia das Mães ele só perde para o Natal. Tá? Ele tem, como agrega família, agrega festa, reuniões, ele só perde para o Natal. Então é a segunda melhor data. Mas depois vem aí o Círio de Macapá, que também agrega com o Dia das Crianças, Dia dos Namorados, daqui a pouco também já vai sair uma pesquisa para o mês de junho, tá? Demonstrar a intenção de compras e também mostrar para esse empresário que a Instituto de Comércio e a Federação do Comércio está aí para ajudar, dar informação, para que ele possa acertar mais, né, e melhor para que ele consiga vender esse consumidor. Valeu, Eric, obrigado. Eric Rocha, né? Eric Rocha. Eric Rocha aqui da FEComércio, Melo. Eric, você é filho do Josué ou estou enganado? Do Jesuíno. Jesuíno. Jesuíno, é. Estudou junto. Jesuíno, é o mais velho. Jesuíno, verdade. Ok, obrigado. Dá para parecer, Melo, igual Jesuíno aí mesmo. É a cara dele. Cara dele. Valeu, obrigado, um abraço, Eric. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou. Mesmo. Então, Melo, tá aí, portanto, essa é a movimentação aí do comércio agora para o período do Dia das Mães, não é? Onde sexta-feira dá tempo de você fazer suas compras. Eu falo sempre do apoio cultural da Center Kennedy. Aproveite aí, sexta, sábado e domingo, compre o seu presente Dia das Mães nas lojas Center Kennedy, fazendo mais por você. Laboratório Colares, todos os exames laboratoriais Macapá e Santana e também do Clube Castelo Tropical. Domingo, Dia das Mães, tem grande pingão lá no Castelo Tropical, na P070, quilômetro 17, passando a Casa Grande. Lá tem vários prêmios a partir das 9 da manhã com o Som Tropical e também do Laulares, todos os exames laboratoriais. Fico por aqui, um excelente final de semana, na Melo, e até segunda. Até segunda, Olívio Fernandes. 8:59 na Diário FM, a rádio de todos nós. Luiz Melo. Eu sou eu. Entrevista. Ouve alma, alma e corpo, eu estou aqui. Diário. Na lida, luta e labuta. Porque trabalho é fonte de vida. E vida é amor. E o amor, nosso mel, nosso pão. Tintim por tintim. Conte-me tudo. E olha, Luiz Melo, as unidades básicas de saúde São Pedro e Marabaixo vão começar a ofertar, já começaram, na verdade, a ofertar atendimento odontológico noturno. E para dar mais detalhes para a gente, explicar como é que está funcionando essa questão de consulta, desses atendimentos, estamos ao telefone com o coordenador de saúde bucal de Macapá, Patrick Alfaia. Bom dia, Patrick. Bom dia, bom dia, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Patrick. Explica pra gente como é que tá funcionando esse atendimento odontológico noturno nessas UBSs. A gente iniciou agora na São Pedro e no Marabaixo. O Marabaixo com uma extensão nova de uma sala para esses atendimentos, das 18 às 22. Às vezes o paciente, aquele paciente está no trabalho durante o dia e não tem tempo para ir na UBS, não tem aquela disponibilidade de tempo de ir durante o dia, e aí agora pode ir no turno da noite. Lembrando que a gente não está somente no São Pedro e no Marabaixo, nós estamos também na UBS do Freiro 2, Congós, Fazendinha, no Marcelo Cândido, e também nós estamos nas UBS de urgência e emergências, que são do Marcelo Canja, Marabaixo e Pepe Socorro e Lélio Silva. Mas esses atendimentos odontológicos estão primeiramente na São Pedro e do Marabaixo, assim, questão de até 18, das 18 às 22? Não, ela faz parte de um plano de contingente que já vem sendo realizado, e agora a gente fez essa implantação nessas duas Marabaixas, no S do Marabaixo, com uma implantação de uma sala nova, e no São Pedro. Ela já faz parte já dessa ampliação desses atendimentos odontológicos que vem ocorrendo. Uhum. Pode continuar. Certo, Patrick, explica pra gente sobre essa questão de urgência e emergência. Muitas vezes as pessoas vão nessas UBS que fazem um atendimento de urgência e emergência, às vezes com dor de dente, alguma coisa relacionada aí ao dente, e às vezes o próprio dentista não está presente, ou o médico não é dentista, enfim, para fazer esse atendimento. Como é que é feito? Em quais UBS são feitos esses atendimentos de urgência e emergência? É bom lembrar isso, que acontecia que os médicos, normais, clínicos, estavam nas UBS. Hoje a gente tem dentista nas UBS, exemplos com a UBS do Pepé de Socorro, que é 24 horas a dentista lá. Então hoje nós temos dentistas para atender essa população. Aquela população que se sentia acometida por uma dor de dente ou algum trauma, ou alguma patologia que leve a uma urgência, emergência, em questão de saúde, em questão de bucal, nós temos hoje a implantação desses dentistas nas UBS. UBS do Marcelo Cândido, do Marabás, do Lélio Silva e do Pepe de Socorro, nós temos dentista lá, plantonista já pronto para atender esses pacientes em questão de odontologia e já sanar o problema de forma imediata desses pacientes. Também é bom lembrar... bom lembrar também que a gente já está em todas as unidades com umas vagas de urgência e emergências, só que são vagas limitadas durante o dia, né, em algumas unidades. E aí esses pacientes já não ficam mais descobertos. Hoje em dia, antigamente, para ter um atendimento de urgência e emergência, os pacientes precisavam estar na fila, já... madrugando para pegar essas vagas. Hoje ele pode comparecer nessas unidades sem marcação prévia para fazer esses atendimentos de urgência e emergência. Certo, e para participar, por exemplo, a pessoa que está trabalhando nesse horário assim, que tem o atendimento odontológico noturno, ela precisa somente ir ou precisa de um agendamento prévio? Nos casos que são para fazer tratamentos clínicos, tais como restaurações, limpezas e extrações que não se incumbe em questão de urgência e emergência, sim, elas precisam comparecer no SAMI. Cada UBS, às vezes, tem os seus dias de agendamento. Ela precisa comparecer no SAMI com o seu RG ou o seu SUS e aí fazer essa marcação e direcionar exatamente para esse dia, para o turno da noite, num caso para quem não tem disponibilidade durante o dia, nessas UBS. É bom também lembrar que no ano de 2023, agora, a gente atendeu cerca de mais de 131 mil pessoas. É. Isso é quase inédito aqui em Macapá, porque a taxa de atendimento variava em torno de 11 mil a 18 mil pacientes anuais, e a gente atendeu cerca de 131 mil anual no ano de 2023. Olha que legal. E aí, pode continuar. Isso são bastante pessoas que a gente vem fazendo esses atendimentos, levando uma cobertura maior em questão de odontologia em Macapá. Fizemos a implantação de um CEL, de um centro de especialidade, fazendo uma contrarreferência. O paciente precisa de fazer tratamento de canal, ele já inicia nesses atendimentos de urgência e emergência, já se faz o atendimento, já sai de lá com encaminhamento para ir para o centro de especialidade odontológica, e aí já tem esse feedback de referência, contra-referência em questões de especialidade, e aí o paciente se sente mais acolhido nessa situação, né? Certo, então eu queria só que você reforçasse os locais que estão fazendo esse atendimento odontológico noturno para a população poder se dirigir até lá, que não consegue ir nos horários de manhã e nem à tarde, somente a partir da noite. Senão você pode só reforçar o endereço de cada UBS e quais são as que estão ofertando. Certo. As UBS que estão ofertando atendimento noturno com agendamento prévio. Oi. Congós, Fazendinha, São Pedro, Marabaixo e Marcelo Cândido, que estão fazendo atendimentos agendados. Agora, nas urgências, emergências, nós estamos nas quatro pontas de Macapá: Norte, Marcelo Cândido, Pepé de Socorro, Lélio e Marabaixo, também com uma sala de urgência e emergência, além da sala de atendimentos convencionais. Tá certo, então. Conversamos com o Patrick Alfaia, que é coordenador de saúde bucal de Macapá, falando sobre os plantões odontológicos ofertados pelas UBSs de Macapá. Muito obrigada, Patrick, pelas suas informações. Tenha um bom dia. Obrigado. Disponha. Estamos aí a qualquer demanda. Tintim por Tintim. Conte-me tudo. 996 na Diário FM. Música pela janela. Música pela janela. Pela janela. De segunda a quinta. De 9 às 11 da noite com o JR. Não, não, não, não. Magazine não se escreve com N e nem com I. Mas nem Magazine se escreve. E se lê nome, sobrenome. Aliás, o que temos pro Dia das Mães, hein, Magazine? Ei, fica ligado que nesse domingo, 12 de maio, vai rolar o Liquida do Dia das Mães ao lado da Nima Magazine. São várias ofertas para você aproveitar e presentear a sua mãe. Aguardamos você. O Canto da Amazônia. O Canto da Amazônia. De segunda a sexta, das 4 às 5:30 da tarde, com Heraldo Almeida. Político que se preza, presta conta do que faz. Ouça agora, direto de Brasília, a deputada federal da educação, professora Goretti. Olá, aqui quem fala é a professora Goretti, sua deputada federal. Hoje, o meu recado é para técnicos administrativos da Universidade Federal do Amapá e do Instituto Federal do Amapá, que estão em greve. Quero falar para vocês que sua luta por melhores condições de trabalho é legítima, que meu gabinete e meu mandato estarão sempre de portas abertas para ouvi-los e atendê-los. Como professora, sei dos desafios enfrentados por nós para que possamos desempenhar o nosso papel com o mínimo de condições e, por isso, estou passando aqui para dizer que vocês têm meu apoio, que vou lutar lá na Câmara dos Deputados por vocês, que vocês têm em mim uma parceira para o que precisarem. Essa luta também é minha. Estamos juntos. Você acabou de ouvir, direto de Brasília, a deputada federal do Amapá, professora Goretti. Acompanhe também nas redes sociais, @ professora Goretti. Até a próxima. Procure pela Diário FM na sua loja de aplicativo. The hottest radio station on the web. E ouça em qualquer lugar. A hora da hora. 99. Comunidade WhatsApp 99972-1141. Ligou, falou. A solução chegou. Muito bem, Melo, olha aqui na comunidade WhatsApp, duas, uma tem a ver com o flagelo do Rio Grande do Sul, de todas as partes, né, todo tipo de iniciativa. Amanhã tem uma corrida solidária de rua no fim da tarde. Essa doutora Luciana Cabral, ela é biomédica, ela atua na área da estética. Ela está oferecendo amanhã, Lana, durante todo o dia de sábado, a agenda dela, todos os atendimentos, trabalha com peeling facial, todos os procedimentos. Todos os procedimentos, a renda vai ser revertida em prol das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Solta aí a fala dela. Gente, eu desmarquei meus pacientes do sábado pra gente angariar fundos pra Porto Alegre. Pra vocês terem uma noção, eu tenho colegas que perderam casa, que não estão trabalhando. Então, a forma que eu tenho de ajudar, como eu continuo trabalhando, é oferecer minha mão de obra, minha clínica e esperar que vocês doem, que vocês aceitem em troca de procedimentos. Então a gente vai estar fazendo um único e exclusivamente peeling nesse sábado. A cada 30 minutos eu consigo atender um paciente com qualidade. Então a gente vai agendar e eu vou chamar também mais profissionais para me ajudar. Vai ser igual como acontece nos cursos, que a gente coloca uma maca do lado da outra e vai atendendo os pacientes. Então eu vou chamar mais dois profissionais ou três para me ajudarem. E a gente vai estar avaliando a pele de vocês na hora para escolher qual peeling mais indicado. Muito bem, olha, também chegou pra gente uma outra situação virando a chave completamente. Parabéns à doutora Luciana pela iniciativa. Tem a ver com a bacia de decantação, né? Pessoal que trabalha com carro limpa esgotamento de fossa. Estão alegando aí que o matagal está muito alto, estão sendo vítimas de assalto quase que diariamente. A Mara, nosso ouvinte, mandou essas imagens pra gente aí. E fica aqui, portanto, alerta para a CSA, a Companhia de Saneamento do Amapá, onde acontecem essas operações diariamente com os chamados carros, né? Os carros de limpa-fossa. Muito bem, nossa comunidade WhatsApp. Comunidade WhatsApp. 99972-1141. Ligou, falou. A solução chegou. 9, 9 e 12. Bora, vambora, vambora. Tá na hora, tá na hora. Bora, bora, bora, vambora. E pra quem está acordando agora, a hora do ronco. Eu, Wagner Gomes, a hora do ronco. Aconselho a se amarrar o bode velho. O bode velho. Botar as barbas de molho e não embarcar em canoa furada. É prevenir, gente, pra não cair. Porque macaco velho, meu filho, não pule galho seco. Bom dia, Luiz Melo, aqui é a Betina. E é prevenir pra não remediar. Porque macaco velho, meu filho, não pule galho seco. Repórteres em rede WhatsApp. Nas ruas e com as ruas, nos ares e nos lares. Repórteres em rede WhatsApp. Não basta só estar nas ruas, tem que estar com as ruas. Diário. A rádio que se fez TV. Mesmo porque. Oi, Luiz Melo, aqui é o Gabriel. Fala, Gabriel. Eu escuto os seus Pokémon essa semana. Amanhã eu consigo canco. Pocuê, no Catirrepoque e na rua. Tem toda a razão do mundo, tá coberto de razão. Gabriel. Lugar de repórter na rua. E é pra lá que nós vamos agora, então. Gabriel, vamos à rua. É repórter aqui, ali, acolá. É repórter em todo lugar. Repórteres velozes, audaciosos, petulantes e bem informados. Motolink. Costa Filho, olho vivo. Bom dia, Melo. Mais uma vez para você. Bom dia a todos ligados aí. É, bom dia de novo. E hoje, uma união. Motolink e o Melocóptero, viu, Melo? Opa, aqui legal. No Buritizal. Imagens que vocês vão acompanhar agora. Nós, ao lado do comandante Anderson. Viemos ontem aqui na inauguração imagens do novo... Imagens feitas ontem, né? Imagens feitas ontem pelo comandante Anderson, do novo cemitério São José, aí inaugurado pelo prefeito de Macapá, doutor Furlan, o Jardim de Memórias, é conhecido aí. Nós vamos conversar com o secretário Elson Roberto, que é da zeladoria do município de Macapá, que fala aí sobre essa inauguração, esse... novo modelo aqui no cemitério, não só do Buritizal, mas também do São Francisco, não é isso, secretário? Bom dia, na verdade é uma repaginada, né? Foram anos de abandono, né? Mais de 100 mil pessoas sepultadas com facilidade aqui, né? Dessa vez, você vai vir aqui, você vai encontrar um lugar com dignidade, limpo, né? Com rua asfaltada, com calçamento, iluminação de LED, né? O próximo passo é monitoramento por câmera, né? É esse novo modelo de abrir os muros do cemitério, abrir o cemitério para habitação popular. Por quê? Questão de segurança, principalmente. Nós ocorriam aqui diversas situações de roubo, assalto, estupros até. Ou seja, nós resolvemos mudar essa situação. Várias cidades do Brasil, vários cemitérios do Brasil têm esse modelo, adotaram esse modelo também. Macapá é uma metrópole da Amazônia, linda e maravilhosa, mais um ponto. Vamos continuar evoluindo nessa situação, fazer recadastramento. Ou seja, não são poucas pessoas que estão enterradas aqui, que são sepultadas aqui. É um familiar, é um ente querido, né? Ou seja, tem histórias aqui, né? E vários planos foram sepultados aqui. Então nós temos que resgatar com essa atitude a dignidade das pessoas. A obra faz parte do programa Jardim de Memórias, como confirma aí o prefeito Antônio Furlan, a reportagem do programa Luiz Melo Entrevista. Bom dia, prefeito. Bom dia, Melo. Bom dia a todos que estão na bancada, a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Realmente, uma inauguração assim emocionante, a decisão tomada de mudar completamente o conceito dos cemitérios, garantindo visibilidade, segurança, tornando-os locais mais acolhedores Isso é muito respeito com a população, isso é muito respeito com as pessoas que têm aqui seus entes queridos, seus familiares sepultados. Hoje a gente entrega o São José, ele é fruto de emenda parlamentar da deputada Silvia Wainupin, e no próximo sábado pela manhã a gente entrega o São Francisco de Assis, fruto de emenda parlamentar do deputado Acácio Favaz. O programa Jardim de Memórias conta com um investimento total de mais de 6 milhões de reais para os cemitérios São Francisco e também São José, aqui no Buritizal. A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a CEMOB, que tem como secretário Cássio Cruz. Com informações sempre no apoio cultural da Farol e Companhia. Na Farol e Companhia, você sabe, lá não tem crise, tem negócio. Farol e Companhia, na Césio Guedes, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é só falar com o bom afuaense Marinaldo Machado. E também da Somais, sistema de energia solar, você economiza até 95% na conta da sua energia. É só você ligar 98808-8501 e falar com Douglas Camelo. Com imagem do comandante Andes do Melocóptero e também Costa Filho, aqui direto do cemitério São José, para o programa Luiz Melo Entrevista. Motolink. Bom dia mais uma vez para quem está nos acompanhando, e agora falando do PROCON, porque o PROCON iniciou, com o Dia das Mães se aproximando, o Instituto de Defesa do Consumidor iniciou a Operação Dia das Mães, que consiste em uma série de fiscalizações em restaurantes, centros comerciais, salão de belezas e outros empreendimentos também. Nós conversamos agora há pouco com a Alana Silva, que é diretora de fiscalização, que explica sobre essa operação. Bom dia, Alana. Bom dia. Então, Elcio, com a proximidade do Dia das Mães, data que movimenta muito o comércio local em vários segmentos, Procon Amapá, né, está nessa operação Dia das Mães, para que possamos fazer essas fiscalizações e manter esse equilíbrio nas relações de consumo entre consumidor e fornecedor. Essas empresas estão sendo visitadas, os segmentos, né, foram pré-selecionados pelo setor de fiscalização, são aqueles segmentos que já passaram por fiscalização de orientação, né, e agora estamos retornando nessa data, né, que, como eu já falei, movimenta muito o mercado, para verificar se essa empresa está adequada de acordo com as orientações que foram repassadas. Os segmentos que serão fiscalizados são os de restaurantes, lojas do Centro Comercial de Macapá e Santana e os salões de beleza. Né? A equipe está verificando quanto à qualidade dos serviços prestados, os produtos precificados, principalmente em vitrines, as formas de pagamento, datas de validade dos produtos que estão sendo utilizados nos serviços dos salões de beleza, a informação de pacotes promocionais que estão sendo disponibilizados ao consumidor. Então, o PROCON está fazendo essa ação, porém, o consumidor que se sentir lesado no ato da sua compra, ele pode estar procurando o PROCON, fazendo sua denúncia através do 151, diretamente no nosso balcão de atendimento, que fica localizado aqui na Henrique Galúcio, 1155, no centro, sempre trazendo essa nota fiscal. Ressalto que o consumidor deve exigir essa nota fiscal no ato da compra. Tá, então, portanto, as informações da Alana Silva, diretora de fiscalização do PROCON, operação que começou na segunda-feira e será finalizado hoje, sexta-feira. Eu falo sempre em nome da JL Multimarcas, três lojas, Perpétuo Socorro, Muca e Buritizal. JL Multimarcas, moda masculina, representante das marcas nozes no Amapá. Bom final de semana para todos e até segunda-feira, Melo. Nove vinte na Diário FM. Futebol, alegria do povo. Qual é? Atrás de uma bola sempre vem um garotinho. É pra você ter cuidado, viu, Lana? Você tá começando a dirigir agora. Pode deixar. Quando o carro funciona. Exatamente, só vive estragado no prego. Carro velho é assim mesmo. Então, atrás de uma bola sempre vem um garotinho, precisa ter cuidado. Um garotinho ligeiro. Esse é um garotinho ligeiro que enche a sua bola por inteiro. E como é o nome dele, hein? esportivo que transmite emoção. Tarcísio Franco. Olá, Melo, muito bom dia. Olá, torcedor. O trem volta a campo neste sábado, 16h30, para enfrentar o São Raimundo de Roraima na capital Boa Vista. O representante amapaense não atravessa uma boa fase. Aliás, desde as edições anteriores, que o trem não consegue decolar em busca do acesso à Série C da competição nacional. Estreou em Macapá empatando 0-0 com Manaus, jogou fora de casa e acabou sendo atropelado, perdeu de virada para Porto Velho com o time reserva 2-1. E agora corre atrás da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. O ministro dos Esportes, André Fufuca, viabiliza a paralisação do Campeonato Brasileiro junto à CBF. Tudo por conta da tragédia que vem acontecendo no sul do país. E é hora de você ver a rede balançar. Brasileiros que estiveram em ação na Copa Libertadores da América. Acompanhe. É hora de gols. Copa Libertadores da América. O Palmeiras encara o Liverpool do Uruguai. Rafael Veiga recebe, chuta, bola bate no travessão e vai para o fundo do barbante. 1-0 Palmeiras. Endrick toca para Rafael Veiga, que na saída do goleiro toca com categoria. 2-0 para o Palmeiras. Escanteio executado na grande área, o desvio de Rony de cabeça e Endrick escora para marcar. 3-0 com direito, aí uma animação. Vou deixar para você aí avaliar. Boa jogada do ataque do Palmeiras e contra Rony. Estufa no peito e coloca no gramado, no cantinho direito. 4-0 para o Palmeiras. E Gustavo Gomes de pênalti, fecha a conta final. Palmeiras encaminhando classificação 5. Liverpool do Uruguai, 0. E no Estádio Centenário, em Santiago, a bola passa por toda a grande área do Colo-Colo do Chile. Marcelo domina, chuta e o desvio de cabeça do zagueiro Manuel. Final, 1 para o Fluminense, 0 para o Colo-Colo do Chile. Aí a comemoração, Manuel, zagueiro de área. Fluminense encaminhando classificação para a próxima fase da Libertadores. Confira aí o chute do Marcelo e a cabeçada do zagueiro Manuel. Bola no fundo do barbante. E três partidas abre neste sábado a sexta rodada do Brasileirão. Jogando fora de casa, o Botafogo encara o Fortaleza, 16h. Aliás, as três partidas às 16h. Jogando na Arena Barueri, o Palmeiras recebe a visita do Atlético Paranaense. E no Maracanã, sob pressão, Tite tem missão difícil pela frente. Clássico contra o Corinthians. Flamengo recebe o Corinthians também às 16h. Outras notícias esportivas, visite o nosso portal diariodamapá.com. Apoio cultural do Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Loja Center Kennedy, Dia das Mães, fazendo mais por você e só mais. Sistema de energia solar no Amapá tem selo de qualidade. Fale com quem entende do negócio. Douglas Camelo, no contato 98808-8501. Tarcísio Franco, para o líder de audiência, Luiz Melo Entrevista. Bom dia, Melo, bom final de semana e até segunda! Até segunda, garotinho! Aliás, até amanhã no Vivo Rádio, né? Mas vou não esquecer. 9h25. Como nada mais foi dito, né? Perguntado. Tum. Ah, lamento informar, mas é hora de baixar o pano. Porque tudo que a Luiz Melo Entrevista dura pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo. Luiz Melo, tá na hora de chamar o Netinho. Ok, ok, menina. Como dizia o Evandro Mesquita da banda Blitz, ok, ok, vocês venceram. Batata frita! Chamando então o elétrico, nosso Belê Belê, Netinho! Netinho, seu lindo! Netinho, seu lindo! Então, seu lindo, que dá um sorriso aberto! Netinho. Esteja sempre alegre. De sonho. Contente. E esperançoso. Por quê? Porque Deus acaba de te dar um abençoado novo dia. O FM Estúdio 2. O conteúdo a seguir tem classificação livre. Ouça o programa Manhã da Diário pelo nosso site. manhadadiario.com.br. Manhã da Diário. Diário FM. Estúdio 2. Diário FM. Direto da Norte Home Center. Seja bem-vindo a ZYS 453 90,9 MHz. Rádio Diário FM Macapá. Macapá. Ford Moselle e a hora certa, Manhã da Diário. Bom dia, 9:28. A nova geração Ford Ranger não é mais só raça forte, é a verdadeira revolução das picapes. Robustez, tecnologia e performance embarcadas em uma picape com preço de SUV. É isso mesmo, Ford Ranger XLS 4x2 AT com 5 anos de garantia por R$ 198.990. E tem taxa zero com bônus na valorização do seu usado e a primeira parcela só para maio. Nova geração Ford Ranger, embarque na revolução das picapes, só na Ford Moselle. Ouvindo o quê? Diário! Juro que eu não sei o que você fez. Olha o que você faz, você trouxe o caos e a paz. Aqui tem tudo que você gosta. Tem mais som. Muito mais. I don't know where we went wrong. Lançamentos primeiro. Fim de semana, tem mais pra você. E coloca você nas melhores festas e shows. Diário. Aumente o volume. Que o locutor da alegria chegou. Cheguei. Alto astral e alegria com ele. Don't stop. Netinho. Bom dia. Fala, filha rapaziada do bem. E aí, hein? Tá tudo bem, belê? Bom dia. Chegando aqui para a sua ZYS 453 90.9. A partir agora, para você que tá na sintonia, hoje eu tô aqui na Norte Home Center, hein? E aí, tá todo mundo preparado? Vambora. Sicredi oferece Manhã da Diário. Apoio cultural. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Web Flash. Conexão para chegar lá. Assine já. 3084-5051. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. E CK é Center Kennedy. Center Kennedy é CK. Fazendo mais por você. Bom dia, bom dia. E agora a previsão do tempo nesta manhã. Acúmulo de alegria em todas as regiões da cidade, com pancadas de diversão entre músicas, mais trovoadas e prêmios em todo o período. Que isso? É a previsão desta manhã para quem ouve o programa Manhã da Diário. Música, diversão, alto astral. Manhã da Diário. E um cara bem fora da caixa apresentando. O locutor da alegria tá na área. Fim de semana, Manhã da Diário. Bom dia, Netinho. Vamos embora para mais uma sexta Bilibili com o melhor das manhãs. Manhã da Diário, manda alô aí pra gente. Meu Cardoso, Duda e Gael, Buritizal. Fale, meu amigo Netinho. Aqui é o Barão. Tudo bem, Lebelê? Sextou! Bom dia, bom dia, Netinho! Aqui no Ferreiro tá tudo belê, belê! Sextou! Hashtag partiu, sextou! Eita, que partiu pra mais uma sexta-feira, hein? Bom dia, meu amigo Netinho e todos os ouvintes da Manhã da Diário. Estou ligadinho no seu programa. Ralando, porque eu nasci lindo. linda e não rica. Oh, guys! Vamos nessa, hein? Oh, guys! Vamos nessa, hein? Oh, guys! Vamos lá, rapaziada, bem chegando aqui na sua Diário FM 90.9, a partir agora com o nosso programa Manhã da Diário, pra você que tá na sintonia. Pra você que tá na sintonia, valeu pela moral de sempre. Esse programa tem sempre apoio cultural da Sicredi, Web Flash, Center Kennedy, Atacarejo, Armazém Brasil Atacarejo, e aqui da Norte Home Center, onde a gente se encontra nessa manhã de sexta-feira, 10 de maio. E aí, fim de semana chegou depois de amanhecer. Muita chuva, né? Chuva passou, o clima tá legal, tá gostoso, não tá nem muito sol e nem tá fechado o tempo e nem tá chovendo. Então tá legal. Vamos lá, vamos nesse clima maravilhoso até meio-dia e 30 pra você que tá na sintonia da Diário FM 90.9, hein? Você possa ter um final de semana maravilhoso. Eu adoro a sexta-feira, mas o sábado pra mim é o melhor. É o fim de semana, hein? É o fim de semana chegando! Sempre ligado em você, Manhã da Diário. Ah, a versão original desse som é de 1978. 78, nem era nascido nessa época. Mas é claro que a gente foi lá capitalizar uma versão mais moderna, mais atualizada. Pra você aí que é do peito tufado, a barriga trincada e do peito raspadinho, não é nessa época não, né? Mas vai curtir, vai abrir o volume, vai começar bem a sexta-feira com o Sony e Dona Summer. Let's dance! Aumente o volume, você está com o locutor da alegria, Netinho! Netinho! Tudo que é bom. primeiras músicas de hoje, hein? Duas Chivas, Diana Ross e Donna Summer. E aí, hein? Aqui tocam o que as outras rádios não tocam. Não aí você tocam. Deu aula, hein? E o que mais, hein? E o que mais? Aqui toca tudo que é bom. Sempre, né? Eita sexta-feira maravilhosa, hein? Eita sexta-feira maravilhosa! Traz aqui ela, traz. Ela tá armada. Se liga. É uma escopeta disparando só sucessos no melhor programa das suas manhãs, hein? Manhã da Diário. Avisa geral. Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Sexto! Manhã da Diário. De rua em rua, de ponta a ponta. Você só ouve o locutor da alegria, Netinho. Sempre ligado. ligado em você. Manhã da Diário. Possa começar bem amanhã, para que você possa ter um dia maravilhoso. Acordou um pouco triste, acordou um pouco para baixo, fica aqui comigo, abra bem o volume, pra gente fazer uma grande festa musical aqui na programação da Diário FM. Segunda a sexta, na cola do Luiz Melo Entrevista, a gente chega com o nosso programa Mania da Diário, pulando de dois pés na porta. Às vezes a gente chega com o modo girar e ativado, com aquele modo sanguinário também. Estamos sempre por aqui, rapaziada, hein? Fazendo você bailar, fazendo você dançar, levantando o seu astral. Vambora? Bora pra cima? Vem pra mais uma sexta-feira, vem com a gente. Se joga pro fim de semana. Nós estamos por aqui de braços abertos pra receber sempre você, tá bom? Começando bem, hein? Começando super bem essa sexta-feira, diretamente da Norte Home Center, na Marcelo Cândia, esquina com a Padre Júlio, esquina com a Marcelo Cândia. Tem muita promoção legal, tem muita coisa bacana, vou logo começar a nossa transmissão. te falando de um super café da manhã que rola amanhã, hein? É, no oferecimento aqui da Shalom Representações e Norte Home Center. Amanhã tem um café da manhã em homenagem a todas as mães aqui da Norte Home Center. Fique ligadaço, além das ofertas e promoções que a gente vai estar detonando a partir de agora. Já fica o convite para esse café super legal, super bacana, em homenagem a todas as mães na parceria aqui da Shalom Representações e Norte Home Center. Padre Júlio Esquina com Marcelo Cândia. Fica um detalhe bem legal, a entrada pela Marcelo Cândia tem o nosso próprio estacionamento, estacionamento esse coberto, hein? Então fique ligadaço, se um dia estiver chovendo, você vem por aqui pela Norte Home Center, não se esqueça que nós temos o nosso próprio estacionamento, estacionamento esse coberto. Pela Padre Júlio, temos um amplo estacionamento também e você pode colar por aqui, não é coberto, tá? Mas na frente da loja, em frente à loja, tem esse estacionamento super bacana, super 10, para que você possa vir aproveitar e comprar muito da Norte Home Center. Olha, eu tenho aqui a fritadeira Airfry Eugin 4 litros, R$326,89. Já começo logo assim com as nossas promoções, hein? Airfry Eugin. Gin, 4 litros, R$326,89 à vista. Batedeira multilaser, de 3,5 litros, apenas R$266,03. Cafeteira a grato elétrica, R$169,02. Aí sim, hein? Aí eu tenho aqui uma outra cafeteira elétrica da marca Eugin para 30 xícaras, hein? 30, essa aqui dá para mim, velho. Por dia eu tomo 30 xícaras de café, apenas R$149,28 à vista. Netinho, onde é que você tá, garotão? Tô aqui na Norte Home Center, hein? Padre Júlio Esquina com a Marcelo Cândia no centro. Não, aqui é bairro de Santa Rita, né? Aqui é Santa Rita. Então estamos por aqui, pelo Santa Rita, nessa manhã de sexta-feira. Galerinha do bem, quem mandou, mandou ontem até meia-noite. Quem mandou pós-meia-noite, não aceitamos mais. Tô falando da promoção, show de prêmios. Dia das Mães, Manhã da Diário e Show da Diário, tá? Teve algumas pessoas que... Gente, é isso que eu não entendo às vezes. A gente explica tanto pra vocês, ouvintes maravilhosos, mas parece que às vezes vocês não entendem. Não, não entra na cabeça, né? Às vezes, né? Teve aqui pelo menos 6 ouvintes que mandaram as 10 sequências só de uma vez. Sabe o que aconteceu? A gente não cadastrou, porque a regra... É clara, né? Tinha que ir mandando que a gente não ia aceitar só de uma vez o cadastro de todas as senhas, tá? As pessoas até mandaram antes da meia-noite, mas a gente não aceitou. Porque a gente falou isso, a promoção toda, as 2 semanas que a gente ficou falando de promoção, a gente pedia para vocês mandarem, né, que seja de 2 em 2. A galera mandou só de uma vez as 10, então... A gente não cadastrou, tá? 1.035 cadastros. Não quer dizer que foi 1.035 pessoas que participaram, não, tá? Esse número eu não tenho exato, mas foi 1.035 cadastros. Celhão, a partir das 3 da tarde, vai estar trazendo o nome dos ganhadores, tá? Teve kit... Cadê aqui? Teve 2 kits da Natura no oferecimento da minha amiga Olivia da Natura. Você pode, inclusive, pedir seu kit agora mesmo no 991765366. Você que ainda não comprou presente da sua mãe, não sabe o que dá? Fica uma grande opção dos kits que a minha amiga Olivia da Natura tem, hein? Inclusive, ela tem uma loja lá na sua casa e pode lhe atender a qualquer hora do dia, da tarde ou da noite. Vai para alguma resenha? Precisa levar um presente? Fica a dica aí lá da dona Olivia da Natura. 991765366. Tem 2 kits da Olivia da Natura. Tenho uma airfry, tenho um secador de cabelo, uma chapinha, Pix de R$200 e um kit com 5 peças de roupas no oferecimento da loja Tudo 18. Essa promoção teve apoio cultural da Fiat Betral, das lojas Center Kennedy e da loja Tudo 18. Rapaziada que entrou com a gente nessa super promoção, show de prêmios, Dia das Mães, hein? Tá vindo aí o show de prêmios, versão verão, versão Dia dos Pais e também teremos a versão Natal, hein? Vai anotando que tem muita promoção pra rolar durante aí esse ano de 2024. Beleza pura? Quero te falar que hoje tem festa retrô da capital, cara. Isso que a gente começou a tocar aqui no início do programa. DJ Strong, DJ Pirão e DJ Ivan Davis vão estar na cena, vão estar na pista hoje, numa grande festa do Revival. Só os clássicos hoje à noite rolando dentro do Detroit. 981464744 pra você pegar informações, pra você não ficar de fora dessa balada. Hoje à noite tem Detroit pra galera do bem curtir de montão. Revival com Strong, Pirão e o convidado Ivan Davis. Domingão, dia das mães, é o dia, né, velho? Chegou finalmente o dia, só pra contrariar, em Macapá, ao vivo, 12 de maio, Estádio Zerão. Você pode garantir seu ingresso agora mesmo na Donelli, no Macapá Shop, terceiro piso, Visual Fashion, Sapataria Show, Tilly Beans e na bilheteria digital.com. São os postos de venda autorizados. Na bilheteria digital, você pode comprar agora mesmo aí, diretamente aí da sua casa, do seu local de trabalho, sem sair daí. Compre seu ingresso pra não ficar de fora do show do Só Pra Contrariar. Charadex tem, Super 4 tem, daqui a pouquinho tem muita promoção desse programa e tem as ofertas aqui da Norte Home Center. E tem a primeira sequência do Bom Astral com Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Bom Astral, apoio cultural, Chama Casa e Construção. O melhor preço com variedade e quantidade é aqui. Argos, segurança e monitoramento. WhatsApp 98801-2200. E docinhos da Tatá. Encomendas pelo WhatsApp 991-18-2425. Bom Astral. Bom Astral. E o seu horóscopo. Olá, tudo bem? Boa sexta-feira e desde já um excelente fim de semana pra você. Estamos chegando por aqui com o Bom Astral e as primeiras previsões para o seu signo. Tudo bem, Kel Dias? Tudo ótimo, Fabiano. E claro que a gente começa com as previsões pra você que é de Áries. Áries, pode esperar um dia todo trabalhado na maravilhosidade e tudo indica que você vai ocupar o centro das atenções, multiplicar os contatinhos e arrasar na paquera. A sua boa lábia e simpatia estarão no modo turbo e vai ser fácil atrair novos admiradores. O número hoje é o 20 e a cor é o rosa. Agora é com você, Touro! Os astros vão mandar um baita incentivo para os seus interesses materiais. Administrar o que ganha e gasta é a especialidade do seu signo. E o dia vai reunir condições ideais para você mostrar seus talentos ao lidar com o dinheiro. O número é o 59 e a cor preto. Agora você, Gêmeos. Olha, Gêmeos, a lua anuncia um período perfeito para realizar suas mais altas ambições. Suas qualidades vão ficar cristalinas no trabalho. Não vai faltar disposição para ir atrás dos seus interesses e os caminhos estarão abertos para o seu sucesso. Aproveita! O número hoje é o 14 e a cor é o verde. Câncer! Seu lado batalhador, destemido e determinado vai falar mais alto e nenhum problema deve afetar seu ânimo. Tudo indica que vai jogar suas energias no trabalho e suas iniciativas podem trazer excelentes resultados. O número é o 6 e a cor azul. E daqui a pouco a gente volta com mais previsões para o seu horóscopo aqui no Bom Astral. Para quem é leão, virgem, libra e escorpião. Bom Astral. Bom Astral. E o seu horóscopo. Yes! Vamos nessa! 2 minutinhos faltando para as 10 aqui nos 90.9. Ligado em você. E aí? Sucesso Diário FM. A sua música da hora. Apoio Cultural. MCP Veículos. É concessionária Caoa Chery. No Amapá. 2101-9350. Amazonas Importados. Aqui é barato mesmo. Centro de Ensino Superior do Amapá. CEAP. O caminho certo para a sua formação superior. Propec. Agropecuária e Pet Shop. Rua Guanabara 385, Pacoval. E loja Top Shoes. Use, brilhe, se apaixone. Já é domingo. Estádio Zerão, meio do mundo. Só pra contra. Na palma da mão, na ponta do pé. Betinho, esse teu programa tá bom pra caramba. Bom mesmo, vai ser um show do Só Pra Contrariar, hein, menina? Ai, Netinho, é bom. É bom, seu pai. Tu larga do meu pé, me chama de meu gay. De amor e paz, mata meu desejo. A vida é viver, viver nos teus braços. Foi tudo que eu mais sonhei. Bebê, me amarrei. Parece a corda e a caçamba. O Brasil samba, eu e ela. Parece a corda e a caçamba. O Brasil samba, eu e ela. É bom demais. Um amor assim, desse jeito, cheio e satisfaz. auditório e todos usam. Do quê? Não acredito que você não vá procurar. Já sofri demais além do que mereço. Telefona, por favor. Pra te ver. Foi tão bonito aquele encontro que marcou demais tudo meu coração, yeah. Depois que você foi embora, eu nunca mais te vi. Pois fiquei assim, querendo toda hora. Canta, povão, telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Eu tô que tô, yeah. Morrendo de saudade, doido pra te ver. Sim! toca o que as outras rádios não tocam. Sempre a milhão pra você que tá ligado à nossa programação. E aqui na Norte Home Center, na Norte Home Center, tá rolando a promoção Mãe Maravilha. Mãe Maravilha, promoção aqui da Semana das Mães da Norte Home Center. Amanhã tem um café da manhã bem legal, um café bem bacana mesmo, em parceria com a Charlon Representações e a Norte Home Center. Café da manhã, então, amanhã. Super especial aí, domingão, Dia das Mães, semana toda aí naquele gás, naquela pegada das mães. Então você aí que ainda não comprou, ou é mãe e quer se presentear, quer deixar sua cozinha linda, chique, bonita, eu tenho algumas opções aqui, tá bom? De coifa e cooktop. Vou falar aqui da coifa Tramontina, a partir de R$1.454,87, tá? Tem coifa, tá? Cooktop Agrato, R$281,82. Tenho também aqui o cooktop Tramontina. Ó, oh, que legal, hein? R$683,26, tá bom? Isso é valor à vista, mas você tem opções e descontos diferenciados, condições diferenciadas, você encontra aqui na Norte Home Center. Hoje até às 7, amanhã de 8 até às 6, para você poder passar por aqui, comprar e economizar. Vou só me confirmar aqui se domingão a loja vai estar normal, tá bom? Vou já confirmar com vocês aí, para passar para vocês aí, ouvintes e clientes da Norte Home Center. Olha, 10 e 8. Vamos lá para mais uma sequência do Mostral. Gente, o sorteio do show de prêmios em homenagem ao Dia das Mães será num show da Diário, tá? Com o Celhão. O Celhão vai trazer o nome de todo mundo. A gente tá finalizando aí o cadastro pra fazer o sorteio à tarde, tá bom? Então, você que mandou ontem até meia-noite seu cadastro, fique tranquilão, entrou mais uma. Tem mais de 40% das pessoas que se cadastraram mandaram todas as sequências, hein? Muita gente, cara. Caramba, hein? A galera anotou aí as 10 sequências na faixa, hein? Que bacana. Obrigado aí pela audiência, né? Tanto da manhã da Diário, como também no show da Diário, como aqui também na Diário FM. Daqui a pouquinho tem Super 4, hein? Pra você que tá com as 4 músicas dessa semana vencedora do Super 4, você tem até 10h30 para fazer o seu cadastro com a gente aqui, tá bom? Manda nome, sobrenome, telefone que receba a ligação, tá? E a hashtag Super4. Beleza, Pora? Vamos lá pro Qual é a Música? Na Diário FM, Qual é a Música? Ah, qual é a música? Eu dei uma dica ontem, hein? Eu dei uma dica ontem pra você. O carinho sertanejo, mas do pop sertanejo, podemos dizer assim, né? Ah, já falei demais, hein? Pensa no fim de semana, porque segunda-feira eu quero saber quem é esse cara e o nome da música. Dá pra adivinhar na segunda-feira? Qual é a música? Qual é a música? Bom Astral, apoio cultural, Chama Casa e Construção. O melhor preço com variedade e quantidade é aqui. Argos, segurança e monitoramento. WhatsApp 98801-2200. E docinhos da Tatá. Encomendas pelo WhatsApp 99118-2425. Bom Astral. Bom Astral. E o seu horóscopo. Oi, gente, estamos de volta por aqui com o Bom Astral e mais previsões para o seu signo nessa sexta-feira. Chegou sua vez, Leão. Leãozinho, no trabalho, sua liderança e o seu dinamismo vão te colocar em posição de destaque. E não devem faltar elogios, viu? Seu carisma, simpatia e jeito sociável também se elevam. E essas qualidades são chamarizes para atrair e conquistar novas amizades. O número hoje é o 51 e a cor é o violeta. Virgem! A lua traz excelentes perspectivas para suas ambições profissionais e financeiras. Hoje você pode dar um show de competência na carreira e já começa amanhã com boas chances de prosperar, lacrar e lucrar. O número é o 21 e a cor violeta. Agora você, Libra. Olha, Libra, o dia já começa perfeito para você agilizar as mudanças com as quais vem sonhando. Lua e Marte formam um aspecto super positivo ao raiar do dia e dão o impulso que você precisa para sair da sua zona de conforto e começar coisas novas. O número hoje é o 15 e a cor é o bege. Escorpião! Vitalidade, garra e vontade de vencer serão os segredos aí do seu sucesso. Marte deixa sua energia física e mental no auge já nas primeiras horas da manhã. E revela que será o momento certo para batalhar pelos seus interesses. O número é o 37 e a cor vermelho. E daqui a pouco a gente volta com as últimas previsões para o seu horóscopo aqui no Bom Astral. Para quem é Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Já, já, e a última sequência. Bom Astral. E o seu horóscopo. 10 e 14 para matar a saudade. Se é o clássico que você quer ouvir, a gente toca. Sempre bom, hein? Nas velhas do bem. Vamos trazer duas belas canções pra você. Entrar no clima de hoje à noite, hein? Revival dentro do Detroit. DJ Pirão, DJ Strong, Ivan Davis e Belém, hein? Festão hoje à noite no Detroit. Essa aqui é a rapaziada do bem, vai estar tocando na pista. Bom dia! Empty glasses on the TV. I stare at the ceiling. Can you imagine how I feel? Forever looking at this photograph, but I can't lose you. I write a letter for my heart. Now tell me how we spoil the fun, or why our love is upside down. Aqui toca tudo que é bom. A simple story of two lovers living far apart. But I can't wait now, cause my love belongs to you. I'll dream forever looking at this photograph. And I won't lose you. until we have this was for fun. But while love is upside down, I want you. Festão hoje à noite dentro do Detroit, você vai? Só as clássicas, nas bebês do velho. Let's go. Diário FM. Vamos trazer mais uma bela canção pra rapaziada do bem que tá ligada. Aqui, toca tudo que é bom. Você tá bem sanadinho hoje, hein, Gilson? Tudo que é bom, toca onde, garotão? Toca na Diário FM. Então aumenta o volume, vamos nessa. Celhão, Vulgo Panda. Tem muito mais as velhas do véio. Fique ligadaça, amanhã tem três na sequência. Termina aqui. Pela 90.9 Diário FM. As velhas do véio. As velhas do véio. Manhã da Diário. Bom Astral. Apoio Cultural. Chama Casa e Construção. O melhor preço com variedade e quantidade é aqui. Argos. Segurança e monitoramento. WhatsApp 98801-2200. E Docinhos da Tatá. Encomendas pelo WhatsApp 99118-2425. Bom Astral. Bom Astral. E o seu horóscopo. Olá, estamos de volta nessa sexta-feira com o Bom Astral e as últimas previsões para o seu signo. E chegou a sua vez, Sagitário. Olha, Sagita, os astros anunciam um dia feito sob encomenda para quem sonha com sucesso e realização. Hoje as coisas devem fluir do jeitinho que você espera no trabalho. A sorte vai sorrir para sua conta bancária e você terá muita habilidade para se entrosar com todo tipo de gente. O número hoje é o 2 e a cor é o azul. Capricórnio! Hoje seu compromisso é com o trabalho e você vai mostrar o que sabe. Não vai hesitar para deixar os outros interesses de lado e pegar firme no serviço. A meta é conquistar a segurança e o conforto que tanto deseja. E não vai faltar empenho para chegar onde quer. O número é o 33 e a cor rosa. Agora você, Aquário. Vou te contar, Aquário, tudo indica que terá um dia dos mais animados e sortudos pela frente. A lua brilha no setor mais positivo do seu horóscopo, sinal de que seus talentos estão tinindo. A sua comunicação vai ficar empoderada e os seus interesses vão caminhar às mil maravilhas. O número hoje é o 54 e a cor é o vinho. Peixes! Hoje os astros estão na maior harmonia e quem sai no lucro com isso é você. Marte segue impulsionando seus interesses materiais e troca ótimas energias com a Lua, anunciando um período propício para encher a carteira. O número é o 50 e a cor azul. E essas foram as previsões de hoje para você. Boa sexta-feira, um ótimo fim de semana e até amanhã. Bom astral. Bom astral. E o seu horóscopo. Muito bem, 10h24, deixa eu falar agora do Sicredi. Gente, no Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital, hein? É, pode contar com a parceria de quem entende das suas necessidades e tem soluções financeiras ideais pra você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento. É muito mais do que isso. É confiança pra realizar seus sonhos. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra agora mesmo sua conta acessando o site sicredi.com.br ou pelo WhatsApp. Anota aí 5133584770. 5133584700. Ford Moselle e a hora certa. Manhã da Diário. 10h24. A nova geração Ford Ranger não é mais só raça forte, é a verdadeira revolução das picapes. Robustez, tecnologia e performance embarcadas em uma picape com preço de SUV. É isso mesmo, Ford Ranger XLS 4x2 AT com 5 anos de garantia por R$198.990. E tem taxa zero com bônus na valorização do seu usado e a primeira parcela só para maio. Nova geração Ford Ranger, embarque na revolução das picapes, só na Ford Moselle. Daqui a pouco o seu som toca aqui. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdoa a vaquejada, nós não perdoa a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdoa a vaquejada. Manhã da Diário. Sempre ligado em você. Apoio Cultural. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você. Web Flash. Conexão para chegar lá. Assine já. 3084-5051. Norte Home Center. Pensou? Aqui tem. Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. E CK é Center Kennedy. Center Kennedy é CK. Fazendo mais por você. Acesse o site manhandadiario.com.br e ouça! Em um mundo onde o tempo voa e cada minuto é precioso, a Web Flash inova mais uma vez. Webcam, sua casa na sua mão. Já pensou estar em casa mesmo estando longe? Com o Webcam, você está no comando. Nosso novo plano te oferece uma experiência de controle imbatível, podendo ver sua casa, família ou seus pets em tempo real. Transforme sua casa em um ambiente totalmente conectado. Webflash, conexão para chegar. Quer concorrer a 3 minutos para pegar o que quiser no Atacarejo? Participe da promoção Pegou, Levou do Atacarejo e Unilever. Ever e concorra a cada R$100 em compras em uma das unidades do Atacarejo, mais 5 produtos da Unilever, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ser o grande campeão, que vai colocar tudo que der em um carrinho em 3 minutos. O sorteio é dia 20 de maio. Participe, boa sorte. Pegou? Levou! Uma promoção Atacarejo e Unilever. Consulte condições. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Chegou a sua última oportunidade de comprar o presente da sua mãe no plantão Dia das Mães Center Kennedy. Nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite e leve tudo em até 10 vezes no Credit Center ou em até 12 vezes nos cartões externos. Smart TV 32 polegadas por 949. Smartphone 128 GB por 829. Cashback triplo e produtos selecionados com até 50% de desconto aqui na CKP. Plantão Dia das Mães Center Kennedy. Sabia que agora você pode pagar sua conta CSA por Pix? É mais praticidade para você. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pagar com Pix e apontar a câmera do celular para o QR Code que vem na fatura. Confira o valor e o beneficiário, que deve ser Saneamento Amapá CSA. Aí é só confirmar o pagamento e pronto. Pix feito. Fácil, né? CSA. Cuidando do futuro hoje. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Mega ofertas Unifrio. Central de 12.000 BTUs Unifrio 1.800. Smart TV de 32 polegadas 950. E Smart TV de 43 polegadas 1.290. Mega ofertas Unifrio. Padre Júlio Centro. Para homenagear sua mãe com amor e carinho, garanta os presentes dela na Amazonas Importados. Aqui você encontra diversas maquiagens para as mães vaidosas. Também tem canecas a partir de R$24,90. Flores artificiais a partir de R$12,90. Sandálias da marca Moleca a partir de R$49,90. Caixa de som a partir de R$59,90. Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões, 4 vezes no crediário ou 6 vezes no ASN, em Macapá e Santana. Amazonas Importados, aqui é barato mesmo. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Oficina Nando Motos, loja, peças, acessórios e mecânica em geral. Profissionais capacitados e contratados. Um atendimento diferenciado com experientes profissionais, dando segurança, garantia e alta credibilidade no que faz. E mais, a variedade de produtos é feita com preços imbatíveis. Nando Motos tem preço e história. Venha conferir.